o setor nos próximos tempos, principalmente o setor da pecuária, e, no meu ponto de vista, adivinha-se um setor muito difícil. Para já, nós, se compararmos uma década, não é preciso mais, uma década atrás, vimos a redução do efetivo e animal, nomeadamente o Serra da Estrela, porque as pessoas, ao ingressarem nesta área, têm que se mentalizar que têm que trabalhar 365 dias por ano. Portanto, não há jovens a ingressar nesta área. Para ninguém aparece, ninguém quer, porque é uma vida presa. Também temos outro problema, que, dado a nossa região, que é o minifúndio. Hoje um jovem que se quer instalar vai se deparar com mil e um problemas burocráticos e depois também no acesso à terra. Hoje, para se conseguir meia dúzia de hectares, é muito difícil, porque a pequena propriedade predomina na nossa zona e é preciso juntar vários proprietários para se conseguir alguma área significativa para se poder trabalhar. E depois também o setor por si não é tão rentável quanto se parece. Posso dizer que há 15 anos atrás já se vendia o queijo ao mesmo preço que se vende hoje. O setor não é atrativo, portanto, não sendo atrativo, logo aí há um desinteresse das pessoas. E nós vimos agora, porque a política agrícola que nós temos no nosso país é desincentivadora também. Mas basta olhar para os apoios dos incêndios, em que a agricultura é discriminada negativamente, discriminada a nível de apoio financeiro, pela maneira como foram tratados os agricultores e estão a ser tratados. Quem mais perdeu, quem vive da agricultura, ainda não recebeu nada, é obrigado a fazer um projeto.